Fala pra mim, você já sabe onde me encontrar. Na mesma esquina estou no mesmo bar. Que várias vezes cê me viu chorando, pensando. Alô, pensionário Léo Ferreira. Fotos vindo estão gravados no meu celular. Tudo que eu olho e vejo só lembra nós dois. Eu quero te ligar e penso, deixa pra depois. Há um tempo atrás vi você com um rapaz. Será que você se envolveu? Não sei com quem tá, com quem anda, o que faz, o que trama, com quem se relaciona. Essa dúvida machuca e maltrata o meu eu. Fala pra mim, você já sabe onde me encontrar. Na mesma esquina estou no mesmo bar. E várias vezes cê me viu chorando, pensando. Fala pra mim, lembrar de tudo que a gente viveu. Não é possível que o amor morreu. Tô te esperando, fala pra mim. Atrás vi você com rapaz. Será que você se envolveu? Não sei com quem tá, com quem anda, o que faz, o que trama, com quem se relaciona. Essa dúvida machuca e maltrata o meu eu. Fala pra mim, você já sabe onde me encontrar. Na mesma esquina estou no mesmo bar. Várias vezes cê me viu chorando, pensando. Fala pra mim, lembrar de tudo que a gente viveu. Não é possível que o amor morreu. Tô te esperando, fala pra mim. Fala pra mim, você já sabe onde me encontrar. Na mesma esquina estou no mesmo bar. Várias vezes cê me viu chorando, pensando. Fala pra mim, lembrar de tudo que a gente viveu. Não é possível que o amor morreu. Tô te esperando, fala pra mim. Fala pra mim.